Todos os ficou ligado aí, ó. Maguinho. Maguinho. Companhia. Pedrinho. Santa Rita, Buritizal. Miraldo. Congós. Vários setor. Hospital de base. Hospital de base. Ei, mano. Vem com a gente. É revolução, vamos chegar, ó. Ei. Só vocês agora, ó. Quero ouvir. Vamos lá, hein. Diz. Vamos, meu. Vamos, meu povo, essa é a hora de se levantar, de mudar a história, de partir pro embate, no confronto nossa arte. E tem sede de justiça, vem com nós, vem pro combate. E aí, meu povo, vamos pro combate, pra se levantar, o confronto é nossa arte. Pra esse momento é preciso enfrentamento, pra desconstruir, construir um novo. Então vem, erga, se levante, se reaja. Se tem sede de justiça, vem pra nossa. Que conduz a legião dos donos dos repeiros. Libertário verdadeiro, humildes guerreiros. Que do meio da floresta articula o levante. Do grito retumbante que se rebela e revela o nosso semblante. Bem pior que as caras tortas dos cachorros de madame. Vem então, que a caminhada é por causa nobre aí. Por aqueles que tombaram ou ainda. E eis que aqui, então, na canção, o espírito guerreiro de todos os cabanos, mocambos, quilombos e também ribeirinhos, dos guetos da Amazônia, o povo ameríndio. Organizados, somos muito mais contundentes e temos o poder de interferir no presente. Então seja onde for, nesse imenso mundão, desperte seu sentimento coletivo, irmã e irmão. Então tenha-nos ouvidos, porque lutar é preciso. E vamos juntos, unidos, no sob, com vocês, hein? Vamos, meu povo. Vamos, meu povo, essa é a hora de se levantar, hey. De no confronto, se tem sede de justiça, vem com nós. Vem com nós, que é possível mudar os rumos desse mundo. Nós temos o poder nas mãos, decisão é tudo. Porém agora, mais que nunca, temos que ter atitude. Honrar nossas raízes, a resistência é uma virtude. Assim como MST, que ocupa terra improdutiva. Um índio com facão na mão que reivindica os direitos que há séculos foram violados e os crimes cometidos contra nossos antepassados. Meu protesto é agressivo, isso é o que eles dizem. Poderoso cínico, há quantos anos nos oprimem? Cometeram e cometem crimes que não tem perdão, então. Sua sentença, fuzilamento no paredão. Quem foi que transportou negros em porões acorrentados? Aí. Dos navios negreiros como bicho amontoado. Quem é? Que ouvi falar em cotas e expressa opinião. Eu vejo isso como não sendo a solução. Aí. Foda-se porque és filha da puta racista. Isso é pouco diante do peso das injustiças e dos crimes cometidos, sem justificativas que deixaram sequelas, marcas e feridas. Então todo sofredor aí que tá na escuta, erga-se, resista e vamos juntos a luta. Espera, não dá mais, não dá mais. Essa é a hora de construir um novo tempo e escrever outra história. Vem, vamos, meu povo. Essa é a hora de se levantar, de mudar a história. Vai. De parte vem parte, não confrontando essa arte. Diz. Repete de justiça, vem com nós, vem pro combate. E aí? Meu povo, essa é a hora de se levantar, de mudar a história. De parte pro embate, nossa arte se tem sede de justiça.